Eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Que sabia dessa história? Boa noite pra vocês. Vamos receber no nosso programa infantil Lohane da Silva, Bruno de Souza, Hanna de Oliveira. Os três vão contar pra gente suas histórias que eles mesmos inventaram e escreveram. A primeira história que a gente vai ouvir é O Caçador e o Dragão. E com vocês, Bruno. O Caçador e o Dragão. Era uma vez um caçador que foi à floresta cortar árvores para fazer sua casa. Ele foi à floresta e cortou a árvore. Ele viu no arbusto, ouviu um barulho muito estranho. Ele foi, quando ele viu, era um filhote de dragão. Ele pegou e falou, vou levar para casa. Quando ele deu um passo para frente e olhou, a mãe do dragão devorou ele para dentro da barriga. Ele foi para dentro da barriga, ele acendeu uma fogueira e quando estava esquentando dentro da barriga do dragão, ela correu e foi beber água. Quando ela bebeu, apagou o fogo e ele se afogou. Ela vomitou ele para fora e ele saiu correndo e deixou o filhote e a mãe em paz. Valeu, Bruno. Agora a gente vai ouvir a história As Meninas que se Conheceram no Parque com Hanna e Lohane. As Meninas que se Conheceram no Parque. Era uma vez uma menina muito legal e se chama Hanna e ela conheceu Lohane. Hanna convidou Lohane e elas foram brincar com as meninas. Convidaram Lohane para brincar de pega-pega e as meninas viraram amigas. E agora vamos cantar uma música. Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me trocar, na janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspi no chão, limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação. Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação. Agora a gente quer conversar um pouco com vocês. Como foi que vocês criaram essas histórias, Hanna e Lohane? Foi na escola que a professora Cláudia pediu para nós fazer uma história lá na escola. Aí a gente sentou no fundo da sala e começou a fazer a história. Aí nós mostramos para a professora e ganhou várias notas boas. Agora, Bruno, como você pode nos explicar como você criou essa história? A história foi começada a criar assim. A professora Nayara de Histórias mandou a gente criar uma história que não fosse já conhecida pela sociedade. Eu comecei a escrever a história do dragão e o homem e o caçador. Aí, com a minha imaginação, eu usei minha imaginação de criança. Como foi criada, ela foi criada em março, dia 1º do... Mas foi criada e eu ganhei boa nota com ela. E ela deu parabéns para eu e falou para minha mãe que o meu comportamento na escola estava ótimo e eu ganhei bom. Obrigada, Bruno, Hanna e Lohane, pela participação no programa. Continue criando outras histórias. Até a próxima. Eu vou te contar uma história agora.